Está no ar o Incluindo Histórias, o nosso espaço para compartilhar experiências. Olá, boa tarde. Estamos aqui para mais um Incluindo Histórias, o nosso espaço de compartilhar experiências. E a gente vai falar hoje um pouco sobre inclusão social, educação inclusiva. E a gente recebe a equipe do NEI, que vai falar um pouquinho pra gente do trabalho que eles realizam. Vamos falar um pouco dos projetos que estão sendo feitos agora. E vamos compartilhar a experiência também no programa de hoje. E primeiro eu vou apresentar para vocês, né, a nossa coordenadora pedagoga Adriane Santana, que possui pedagogia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita, especialização em gestão escolar e mestrado em educação na linha de História da Educação pela Universidade Estadual de Maringá. Atualmente é pedagoga e coordenadora do Núcleo de Educação Inclusiva da Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal de Ouro Preto desde 2015. Tem experiência na área de educação, com ênfase em História da Educação, atuando principalmente com os temas História da Educação e Educação e Imprensa. Bom dia, Adriane. Bom dia. Obrigada pelo convite. E eu espero que esse momento seja importante para a gente discutir umas questões mais amplas que está percorrendo o nosso caminho lá na universidade. Sim, vai ser um espaço bem interessante, gente. E agora, para somar na nossa conversa, a gente recebe a estudante de Direito e monitora do Núcleo de Educação Inclusiva, Ana Carolina. Bom dia, Leandro. Eu sou monitora do NEI e eu queria agradecer a oportunidade, o espaço para poder discutir esse tema tão importante para a gente e para a universidade em geral. Sim, gente. Ressaltando um pouco sobre a Ana, ela é estudante de Direito da UFOP, extensionista do Projeto de Diversidade do Núcleo de Educação Inclusiva da Universidade de Ouro Preto, extensionista do Projeto Avaliação e Vigilância do Acesso e das Condições de Saúde da População LGBT de Ouro Preto, do Núcleo de Investigação das Subjetividades Contemporâneas. Né, Ana? Bom dia. Sim, bom dia. Então, gente, hoje o foco é apresentar o trabalho do NEI. A gente vai discutir um pouco sobre as ações que estão sendo realizadas. A gente vai entender um pouco o que é o NEI, né? Que muitas pessoas perguntam quem é o NEI, onde ele está, e essa é a intenção de hoje. E eu vou começar com a Adriane. Adriane, querendo entender um pouquinho com você, enquanto pedagoga, né? O que te motivou estar com a educação inclusiva? O que te aproximou para trabalhar com a educação inclusiva? Bom, quando você leu até um pouquinho do meu currículo, deu para perceber que a minha área de pesquisa, né, no mestrado e durante a graduação, não foi educação inclusiva, educação especial. Motivada pela vontade, né? Eu ser mineira, né, e voltar para Minas, eu busquei um concurso público, né, que pudesse me trazer de volta para cá, e o concurso da UFOP estava aberto. E eu tive experiências enquanto eu era professora com alunos com deficiência, mas eu nunca tinha me aprofundado nisso. Mas eu falei, uma experiência, né, pode ser bacana, e tentei concurso. E aí, quando eu cheguei aqui, foi uma surpresa para mim, né? Porque a gente ouvia algumas coisas de inclusão, né? E eu comecei a me aprofundar. Eu falei, bom, eu tô aqui, eu preciso entender, né, como que funciona, como que eu posso contribuir mais. E foi, né, agora faz 4 anos que eu tô no NEI, foi que eu comecei realmente a buscar cursos de aprofundamento, né? Porque o curso da graduação, ele só te dá uma base, né? Para você entender mais cada área, né? No caso da pedagogia, é importante que você busque informações depois. E aí, o trabalho do NEI foi o motivador, né? Sim. Então, as experiências que eu vivi ali, as pessoas que passaram por ali, os alunos com deficiência que a gente tem, né? Que a gente atende, cada um com as suas demandas, com as suas especificidades, fez com que eu buscasse outros caminhos, né, de formação. Sim, então você chegou na UFOP pegando um pouco do trabalho da educação inclusiva, se inserindo nesse trabalho, sim, né? Sim. E aí agora a gente fica naquela. Falando em educação inclusiva dentro da UFOP, quais são os ganhos que você ressalta aqui nesse trabalho realizado? Eu ressalto muita coisa positiva. Tem seus desafios, tem, mas eu acho que vale a pena a gente focar no que está sendo desenvolvido, né? Então, como eu disse, faz 4 anos que eu tô O Ney, na coordenação, faz 3 anos. E então eu consigo fazer um panorama, né? O Ney tem 11 anos, né? Então, para construir o Ney já foi uma conquista, né? Porque a gente ainda sabe das barreiras, das dificuldades que tem para trabalhar especificamente, né, com a educação especial, com a educação voltada para as pessoas com deficiência. Então, e aí até a própria proposta, né, de não ser um núcleo de educação especial, mas sim um núcleo de educação inclusiva, busca abarcar muito mais do que só as pessoas com deficiência, embora o nosso foco de atendimento sejam as pessoas com deficiência. E a gente consegue ver, então, primeira coisa, o Ney existir, né? Existir antes de ser uma obrigatoriedade, porque a partir de 2011 foi obrigatório. Então, Ney desde 2005 e oficialmente 2006. Essa já é uma conquista. O reconhecimento da própria comunidade, quando aparece algum caso de um aluno com deficiência que não se declarou, que não chegou para a gente, de vir nos procurar, de entender a gente como uma referência, isso é interessante, né? Isso eu considero um ponto positivo também. E a própria, as próprias, os próprios técnicos, docentes, né, que começam a observar a partir de cursos de formação, de palestra, os próprios alunos, né, as necessidades que tem na UFOP de melhoria, né, de acessibilidade, isso eu vejo também positivo. E essa interlocução com os outros setores, um exemplo, né? A nossa entrada via Praça, no COPEM, de buscar moradia, vagas, né, para pessoas com deficiência nas moradias, pensar sempre em algumas ações específicas para as pessoas com deficiência, contemplando, né, sem ignorar que elas fazem parte de um todo, mas que elas têm as suas particularidades. Então, a gente conseguir fazer esse intercâmbio com os outros campos dentro da UFOP é interessante. As vagas agora na graduação, as ações afirmativas na graduação e também na pós-graduação, isso são conquistas aí de muito tempo, né? Sim, então a gente já consegue um pouco inserir qual que é o trabalho do Ney, mas eu quero que você defina pra gente, introdutória, de uma forma introdutória, quem é o Ney? O Ney, muitas vezes as pessoas acham que é uma pessoa, né? Liga até pra gente falando, deixa eu falar com o Ney. Bom, primeiro o Ney é um núcleo de educação, né? O nome, né? Núcleo de Educação Inclusiva. Ele faz parte daquilo que a gente fala que é os núcleos de acessibilidade, né? Inclusão, proposta nas legislações do governo federal. O nosso Ney, né? O nosso núcleo, ele está vinculado à pró-reitoria de graduação. Em outras universidades isso é bem variado, a grande maioria está vinculada à reitoria ou alguma pró-reitoria de ações afirmativas, mas nós, a gente começou pela graduação, foi onde teve pessoas que motivaram, né, o nascimento do Ney através da Prograde, né? E ele tem um público específico, né? E eu explico como que a gente trabalha daqui a pouco, que são o público-alvo da educação especial. Então, são pessoas com deficiência, os transtornos globais do desenvolvimento, que a gente fala do transtorno do espectro do autismo, né, e outras síndromes, e altas habilidades e superdotação. Esse é o nosso público, né, de atendimento. Embora a gente também esteja atendendo alguns casos mais específicos de transtorno de aprendizagem, né, no caso, TDAH, déficit de atenção, quando tem outras questões aí também envolvidas. E o que que a gente faz, né? Qual que é a proposta do núcleo? Além, deixa eu só fazer um parênteses, né? Além do que a gente está vinculado à graduação, mas além da graduação, a gente atende alunos de pós-graduação e também os servidores. Qual que é a nossa proposta de trabalho, né? É fazer um atendimento direcionado para as necessidades de cada aluno. Então, é um atendimento bem pensando, né? Bem nas necessidades mesmo de cada pessoa. E busca construir ações, não sozinho, né, com outros setores da universidade, para que condições de acesso e permanência sejam garantidos para esse aluno dentro da UFOP. Então, se eu tenho um aluno, por exemplo, curso de artes cênicas, a gente vai fazer reunião com os professores, se necessário, com os técnicos, com os próprios alunos, né, para a gente pensar em algumas estratégias. formar, né? Desmistificar muita coisa que as pessoas têm relacionado à deficiência. Eu não sei como que eu falo, não sei como que eu chego na pessoa. Sim. Né? Coisas muito simples que, quando a gente se depara com a pessoa com deficiência, que a gente vai ver as nossas barreiras, né? Até porque na nossa sociedade a gente não convive ainda com um grande número de pessoas com deficiência, né? Embora esteja aumentando a presença e a participação dessas pessoas. Então, para esse público que a gente realiza todas as nossas ações, além da questão individual, né? Da conversa individual, são os cursos que a gente promove, as palestras, esse projeto, né? Que a gente está desenvolvendo agora. Tudo isso pensando na construção de uma universidade mais inclusiva, né? Mais acessível, né? Para todas as pessoas. E aí a lei de cotas para deficiente vai entrar no debate também, que a gente vai discutir um pouco como que essa lei facilita as pessoas de estarem integradas na universidade. Uhum. A gente vai finalizar o primeiro bloco. Só que antes de finalizar o primeiro bloco, eu queria deixar as duas que passassem alguma indicação de filme, de uma música. E a gente volta na discussão com esses pontos mais chave. Eu gostaria de indicar uma música que se chama De Toda Cor. Ela é do Renato Luciano. E eu acho que ela está muito ligada a essa questão que a gente está discutindo hoje sobre diversidade, sobre inclusão, respeito à diferença. E eu gostaria de indicar uma série que está na Netflix, que na tradução, né, chama Os Impegáveis, que é uma série inspirada em alguns solteiros, né, que têm deficiência, que recorrem a uma agência de relacionamento para encontrar o seu parceiro. Então, na Netflix, ela é uma série de 2014, mas ela, na Netflix ela está na terceira temporada. Então, para quem quer até desmistificar a questão do relacionamento entre pessoas com deficiência e conhecer um pouquinho mais, essa série é interessante. Qual que é o nome dela mesmo? Os Impegáveis. Os Impegáveis. Então, gente, assistam na Netflix Os Impegáveis, tá? Muito interessante a descrição que a Adriana trouxe pra gente. E agora a gente fica com o De Toda Cor e já volta logo, logo. Irie laiera, irie laie, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom. Irie laiera, irie laie, passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Eu sou amarelo claro, sou meio errado pra lidar com amor. No mundo tem tantas cores, são tantos sabores, me aceita como eu sou. Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Eu sou ciumento, quente, friorento, mudo de opinião. Você é a rosa certa, bonita, esperta. Segura na minha mão. Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Que o mundo é sortido, eu toda a vida soube. Quantas vezes, quantos versos de mim minha alma ouve. Árvore, tronco, maré, tufão e capim, madrugada, aurora, sol a pino e poente. Tudo carrega seus tons, seu carmim, o vício, o hábito, o monge, o que dentro de nós se esconde. O amor, o amor, o amor. A gente é que é pequeno e a estrelinha é que é grande. Só que ela tá bem longe, sei quase nada, meu senhor. Só que sou pétala, espinho, flor. Só que sou fogo, cheiro, tato, plateia e a dor. Água, terra, calmaria e fervor. Sou homem, mulher, igual e diferente de fato. Sou mamífero, sortudo, sortido, mutante, colorido, surpreendente, medroso e estupefato. Sou ser humano, sou inexato. Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Eu sou amarelo claro, sou meio errado pra lidar com amor. No mundo tem tantas cores, são tantos sabores, me aceita como eu sou. Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Eu sou ciumento, quente, friorento, mudo de opinião. Você é a rosa certa, bonita, esperta, segura na minha mão. Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Passarinho de aceita como eu sou, me aceita como eu sou, me aceita como eu sou, como eu sou. Voltamos com o segundo bloco e agora a gente vai discutir, né, sobre os pontos chaves que a gente tem aqui na nossa conversa. E a gente vai começar, acho que a Adriane trouxe pra gente um pouco do... dessa inserção dos alunos com deficiência, né, na universidade, e de como tem se avançado, de como é importante essa integração. E o Núcleo de Educação Inclusiva tem feito essa ponte com os alunos dentro da universidade. Então a gente vai trazer um pouco, eu acho que é importante ressaltar, né, a lei de cotas para deficientes que está agora dentro da UFOP, né, e de como tem facilitado que os alunos com deficiência estejam integrados dentro da universidade. Então, isso é um ponto facilitador dessa interação, né, do aluno. E trazendo um pouco essa interação do aluno com o núcleo, também é importante falar dessa interação do aluno com o núcleo e com o professor, né? Eu queria, Adriane, que você trazesse pra gente como você vê essa interação, se você vê algumas dificuldades, os ganhos. E depois a Ana também falar, né, um pouquinho, porque a Ana é monitora do núcleo, ela teve uma experiência que ela vai trazer também, mas introduzindo, com a produção de material acessível. Então, de uma certa forma, eu também estava inserido dentro desse espaço. A gente fazia esse contato, né, de esperar o professor mandar o material para a gente poder transformar de forma acessível. Então, a Ana também pode falar um pouco da sua experiência. Então, Adriane, o que você acha, assim, desse processo de interação com o professor? Essa é uma pergunta que é fácil de responder, mas ela é complicada também. Porque a Ana viveu com a gente isso, né, Ana? Há uma abertura muito grande de muitos professores, de muitos técnicos, para a presença dos alunos com deficiência na instituição, principalmente agora a partir da lei, né, de cotas, né, de ações afirmativas, que foi instituída em 2016, mas na UFOP começou a valer no semestre de 2017-2. E aí a gente começa a encontrar algumas questões que precisam ser analisadas. Primeiro é a questão da formação do próprio professor e do próprio técnico, né? Muitos professores tiveram poucas experiências relacionadas à didática ou voltada mesmo para a educação para pessoas com deficiência. Isso gera uma insegurança nos professores. E aí... muitas vezes as dificuldades que a gente tem é pela insegurança, por medo de fazer errado, né? De tentar fazer o melhor possível. E então gera uma certa insegurança por parte dos professores. É aí onde a gente entra para orientar, né? E a presença e o diálogo com o aluno com deficiência é fundamental. Porque ele que mostra muitas vezes para o professor, olha, não precisa ter medo de mim, você pode, né, chegar até mim, né? É, conversar comigo e tal. É, isso para a gente é um dos ganhos também, né, relacionado a isso. Mas aí, o que a gente vê, por exemplo, é que você, às vezes, precisa organizar uma dinâmica diferente, que como Carol, a Ana vivenciou, e você também, Leandro, de produção de material. Que é aí que eu acho que pega um pouquinho mais. Porque os professores, muitas vezes, são acostumados com aquela dinâmica de eu envio o material por e-mail, 3, 4 dias antes da aula, ou já faço um cronograma, os alunos que saem pegando os textos. Mas quando a gente fala de material acessível, a gente precisa de coisas com muita antecedência. Muita antecedência. Então, semestre passado, 2017-2, Ana e você, Leandro, vivenciaram situações assim de estresse até, né? Porque a gente, um aluno cobrando, a gente precisando produzir material em braille, no caso. E o tempo correndo e aquela quantidade enorme de material. Muitas vezes a gente fazia serão, né? Pra dar conta, pra tentar dar conta. Ou mutirão, que a gente falava, né? Então, isso também gerava um pouco de desconforto. Isso, mas aí é muito questão dos professores também se adaptar e a gente também se adaptar, né? A essa nova dinâmica. Até porque fazia muito tempo que a gente não produzia material em braille também. Então, a gente começou a se reorganizar em relação a isso, né? Eu acho que Ana pode até relatar um pouco dessas angústias que ela compartilhou com a gente nesse momento, né? A nossa relação com o aluno é aquilo que a Adriane falou. A gente atende em cima das especificidades de cada um. Então, isso era muito importante, a gente conseguir um diálogo bem legal, assim, para produzir o material de acordo com o que ele precisava, com o que ele queria mais. E a relação com o professor, é isso que a Adriana falou. A gente acaba saindo um pouco da zona de conforto dele, do que ele está acostumado. E é um processo que às vezes as pessoas não compreendem muito, mas é demorado, é trabalhoso. E pequenos detalhes, assim, porque a inclusão ela é um trabalho coletivo, a produção de material também. Então, pequenos detalhes como, por exemplo, um texto mal escaneado atrasava muito o nosso trabalho, atrasava muito o andamento da nossa produção. E essa sensibilização, essa questão de avaliar que pequenas mudanças, às vezes no cronograma, em como envio o material, em como escaneio um livro, é muito importante para a gente. E a gente enfrentava muitas dificuldades em relação a isso. Mas também é compreensível porque é novo para eles também. E com o tempo eles também vão se adaptando, a gente vai se adaptando. Com o andamento do semestre, as coisas foram ficando um pouco mais fáceis, mas é isso aí, né? Cada semestre começa tudo de novo e produção de material é bem complicado, mas... Sim, é a integração dos alunos dentro da universidade, sim, né? Esse movimento que vai crescendo, que é positivo, que a gente espera que mais alunos vão entrando. E é importante esses elementos que a gente traz, que começa a se discutir um pouco essa relação aluno-professor, né? Que está muito voltado para a hierarquia. Então, quando tem essa construção de tentar fazer um diálogo com o professor, também é muito complicado, acho que tanto para o núcleo, sim, e tanto para o aluno. Então, acho que o NEI, né, que é o Núcleo de Educação Inclusiva da UFOP, ele vai trabalhando dentro desses elementos para poder facilitar para o aluno, mas também pensar um pouco sobre esse diálogo com o professor, que é muito importante. Sim. E a Ana trouxe muito bem também, né? O que a gente tem... material acessível, né? Como que é difícil tornar um material acessível para um aluno com deficiência, né? É um ponto para a gente fazer reflexão de como para a gente fazer uma leitura de um texto é mais fácil do que para um deficiente. Porque a gente tem que transformar um texto nos parâmetros para que ele consiga ler, porque ele tem algumas limitações que a gente tem que colocar. Mas sim, não quer dizer que ele não tem capacidade de conseguir fazer a leitura. E é esse processo de adquirir o conhecimento, né? A gente precisa de ler, a gente precisa de adquirir. Então, assim, é gradativamente e se tem essas questões que vão se avançando, né? Leandro, eu acho que é interessante a gente começar a pensar. Isso eu adquiri muito enquanto trabalho no NEI, né? A gente tem as coisas, as pessoas que não têm deficiência, né, como a gente não percebe certos detalhes, né, que fazem a diferença, né? Então, você subir um degrau para entrar numa loja, né? Você pegar um texto e ler, né? Ah, fui lá no Xerox e peguei o texto. É muito simples para a gente. Mas, no caso, né, de uma pessoa com deficiência visual, cegueira, o fato não é só ir lá no Xerox e pegar, né? Precisa de um trabalho. Então, a pessoa sempre está precisando de outra pessoa, né, para que tenha acesso àquilo. Então, a gente estava conversando esses dias lá no NEI, de livros acessíveis, né? Ah, uma pessoa que não tem deficiência, ele chega na biblioteca, ele tem 10 mil livros para ele acessar, né, para ele consultar. Já a pessoa com deficiência, não, ela não tem nenhum. Ela não tem nenhum. Se ela não pede ajuda para que alguém enxergue por ela, né? Veja que tal livro que ela está precisando. E leve para um setor especializado para fazer isso. Então, não, tem uma perda aí, né? Por isso até tem a questão das políticas afirmativas, né? Para a gente entender que a realidade das pessoas com deficiência realmente é difícil, porque a nossa sociedade não está preparada. Não está preparada. De livro. Então, são muitos detalhes, né? Um CD para uma pessoa surda. Como que funciona? Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar no nosso dia a dia mesmo. O que a gente pode fazer para que mais pessoas tenham acesso a isso, né? Ao que a gente produz, ao que a gente fala, né? Eu não tô falando pra todo mundo ficar patrulhando todo mundo e ficar lá. Ah, você tem que fazer aula de descrição. Ah, você tem que fazer todo o vídeo com o livro. Não, né? Mas a gente tá fazendo, por exemplo, algum noticiário, né? Os meninos do jornalismo. Quem é o público? Né? O público é... Tô fazendo uma matéria sobre educação inclusiva, né? Tá, mas quem é o público? Pessoas com deficiência. Então, vamos tornar isso acessível, né? Então, tem... A gente começar a pensar nesses elementos também. E eu acho que o Ney, Ana, ele ajuda a gente a pensar isso. Não sei se você teve essa experiência. Aí eu olhava tudo pra... Quando eu comecei a trabalhar, tudo eu olhava assim. Nossa, não tem acessibilidade, né? Não tem isso. Então, a gente começa a ter um olhar um pouquinho mais aguçado pra essas questões, né? A gente vai chegando mais nesses detalhes, assim. Sim. E aí, trazendo um pouco para a sala de aula, a gente também tem que enfatizar o trabalho dos intérpretes, né? Sim. Que estão inseridos dentro da sala de aula, que fazem esse trabalho de transmitir ao aluno o conhecimento na língua que ele domina. Sim. E aí, a gente queria a presença do intérprete, mas por algumas questões ele não está aqui com a gente, mas a gente está aqui também para ressaltar o trabalho que eles realizam, uhum. né? E a gente, assim... Pelo que eles conversam com a gente, pelo que a gente vê isso dentro do núcleo, assim, das experiências que eles compartilham, é uma dificuldade estar inserido na sala de aula, porque é uma língua que nem todo mundo domina, né? Sim. Porque a Libras não foi... Ainda é uma dificuldade se estar inserido no ensino primário como uma língua, né? Sim, para os alunos sim, terem sim. acesso. E aí tem aquele debate também, né, Adriane e Ana, de que a gente aprendeu muito coletivo no NEI, de como, às vezes, alguns alunos surdos não se entendem como surdos e não se aderem à cultura surda. Sim. E de como isso também acaba sendo uma barreira ali para o intérprete estar junto, para o intérprete poder fazer seu trabalho, e até com os professores mesmo também. Mas é importante a gente ressaltar de como é importante o intérprete de Libras dentro da sala de aula e nesse processo de conhecimento, de estar inserido nesses espaços. Uhum. E que a nossa universidade tem intérpretes muito bons que fazem esse trabalho, intérpretes com a bagagem cultural e profissional muito importante também, que facilitam esse desenrolar. Adriane, pode trazer um pouquinho pra gente também, né? Seria muito melhor a presença dos intérpretes, né, pra falar sobre isso, mas eu queria trazer pela experiência que a gente fala, que a gente tem, né? Primeira coisa, eu acho que uma vitória também, voltando àquela pergunta que você fez, o trabalho dos intérpretes serem dupla na UFOP. E isso acaba sendo até uma referência para as pessoas surdas quando elas procuram alguma instituição. Porque você imagina você fazendo uma tradução de línguas, né? Vamos pensar, do inglês para o espanhol, ou do inglês para o português. Dois períodos, duas aulas, né? Então, 50 mais 50, né? O tempo inteiro. Então, há um desgaste mental que você pode deixar perdas muito grandes, né, no momento da tradução, né, no caso da interpretação. É, então, esse é uma coisa positiva. É, e aí eles relatam algumas dificuldades mesmo, mas são dificuldades que, quando o professor entende e se acostuma com esse processo, acabam mesmo sendo sanadas, assim. Ter a presença de uma outra pessoa na sua sala de aula, isso gera um certo desconforto pelos professores, mas depois eles entendem que ali os intérpretes não são professores, e sim uma ferramenta, né, de promoção de acessibilidade comunicacional. Então, acaba sendo... ficando tranquilo, assim, em relação a isso. E eles trabalham com a Libras, né, com a Língua Brasileira de Sinais. Então, alunos que não se identificam como surdos, né, e que fazem leitura labial, por exemplo, a presença de intérprete não tem significado, porque eles nem sabem a Libras, né? Então, é mesmo para os alunos que dominam a Língua Brasileira de Sinais, né? Sim. Então, gente, se vocês encontrarem intérpretes de Libras na sala de aula, né, já podem fazer um pouco a reflexão de como é importante ele estar inserido nesse, sim, espaço, e de como ele é importante na construção do NEI, né? Agora, Ana, quero te ouvir um pouquinho... E a gente também vai entrar um pouco nos projetos que o Ney está realizando, né, Adriene? Sim. Que é as ações do PIDI. Que a gente tem o ciclo de palestras, né? O Inclusão em Tela, exposições de arte e cultura e o Incluindo Histórias. A Ana é extensionista do Inclusão em Tela e tem realizado ações muito interessantes, né? E eu queria que ela falasse um pouquinho pra gente também como tem sido desenrolado o projeto. E fazer um convite também, que tem uma agenda para essa semana, sim, né? Sim, quinta-feira. Dia 14 agora, a gente vai ter o segundo encontro do Inclusão em Tela, que nós vamos exibir o curto Milagre de Anne Sullivan e fazer uma discussão acerca do reconhecimento, do conhecimento do mundo a partir de outras perspectivas, trabalhando a questão mais especificamente da pessoa surdo-cega. E, bom, o projeto Inclusão e Diversidade, ele surgiu aí como uma forma de trabalhar essa questão da inclusão e da diversidade no ambiente universitário, trazendo sempre a imagem do NEI. E o ciclo de palestras, ele já está no seu segundo encontro, no seu segundo ciclo, né? Ano passado a gente teve, a gente trouxe alguns palestrantes, e esse ano a gente está trazendo de novo, a gente já teve duas palestras, teremos a próxima em breve. E uma coisa que eu queria ressaltar, assim, do projeto, que eu acho que tem sido muito interessante, é o retorno das pessoas. Porque a gente está tendo participação de muitas pessoas das escolas, da região, da Pai de Mariano, o pessoal foi na última palestra. Aqui nós tivemos a primeira Inclusão em Tela no auditório de CHS, vieram professores da rede. Isso é muito interessante, porque isso quer dizer que as questões de inclusão que a gente acaba trabalhando na universidade e que tendem a ficar nesse espaço acadêmico, elas estão extrapolando isso, uhum, e indo para a educação de base, que é o que importa, porque essas pessoas da educação de base, elas vão chegar no ensino superior. E é importante que elas cheguem lá com esse pensamento, já com a inclusão sendo trabalhada desde já. E o que a gente mais queria com o projeto, eu acho que era isso, né? Era atingir isso. E eu acho que a gente está conseguindo muito bem. E a gente está trabalhando algumas temáticas muito interessantes, não só da questão da pessoa com deficiência, mas a pessoa com deficiência como indivíduo também, que ele vai ter suas particularidades, vai ter as suas diversidades, e a gente vai trabalhar em cima disso. E é importante, quando a gente trabalha esses assuntos, que a gente... desmistifique algumas questões, como, por exemplo, a gente fica extremamente engessado em determinadas formas de ver o mundo, uhum, e essas pessoas, elas vivem o mundo de outra forma, às vezes, por não compreender isso, a gente acaba atrapalhando até nessa questão da inclusão. Uhum. Então, a gente está abordando bem essas temáticas e isso é bem legal. Sim, e a extensão sendo realizada de fato, né? Integração com pessoas que estão fora da universidade, sim, né? Que é o que a gente procura e é o que está sendo muito bem feito no Inclusão em Tela, gente. Então, deixa o convite para essa semana. Vai ser, fala pra gente o local mesmo? Vai ser no auditório da Escola de Farmácia, lá no campus do Mundo Cruzeiro. Qual horário? 14 horas. 14 horas, então já anotem na agenda. Essa semana tá muito interessante, tem programações muito legais da Colorada Preta também, tem Sinopec que tá começando essa semana também, tem Inclusão em Tela, então assim, sim, já coloca na agenda e compareçam esses eventos que são incríveis. E é interessante, Ana, quando você fala um pouco de uma nova visão para o mundo, porque a Ana, a gente também está inserida num projeto de saúde da população LGBTQI, né? Sim. E como que é para você, Ana, tá inserida dentro desse espaço da educação inclusiva, inserindo no debate da pessoa com deficiência, e aí tá no espaço também da saúde da população LGBT? Então, quando a gente trabalha com essa questão da diversidade, do acesso das diversidades à saúde, está muito ligada à minha questão, à minha experiência no NEI, porque eu acho que eu era uma dessas pessoas que não conseguia enxergar a pessoa com deficiência tanto em sua totalidade, assim. Uhum. Porque nós temos pessoas com deficiência também inseridas na sigla, né? E é muito interessante para mim agora ver que ter essa visão e levar um pouco disso também para o meu projeto de extensão. Porque assim como eu antes não tinha tanta experiência, tanta vivência com essa questão da pluralidade, da individualidade da pessoa com deficiência, agora eu posso levar isso também para os outros espaços que eu estou ocupando. Então, quando eu trabalho o acesso da população LGBT+, ao sistema de saúde pública de Ouro Preto, eu também acabo levando essa questão, tá? Mas e o acesso das pessoas com deficiência que estão na sigla ao sistema de saúde pública de Ouro Preto? Que já é uma outra questão que a gente também trabalha isso. E tem sido para mim uma experiência muito legal de poder passar isso para as pessoas que estão comigo no projeto. Ana, eu fico animada com essas coisas. Porque a gente tem a ideia, quando a gente olha para uma pessoa com deficiência, ou alguma pessoa que se encaixa em alguma categoria que a gente coloca na caixinha, que ela é só isso, né? Então, assim, a pessoa com deficiência, ela não pode, ela não tem um relacionamento, ela não tem uma vida social, ela não tem uma religião, né? A gente só enxerga a questão da deficiência, o que tá faltando, o que caracteriza, o que marca, né? Digamos assim. E aí, quando você fala disso, né? Olhar assim, então, eu tenho pessoas com deficiência que são gays, que são lésbicas, que, né? Que estão inseridas na sigla que você falou, e que a gente precisa olhar também, né? É uma totalidade, a nossa vida é tão ramificada, né? Em tantos espaços, e as pessoas com deficiência não são diferentes disso, né? Sim. Isso é interessante, esse olhar mais amplo, né? Sim, e esse era um ponto pra gente, que a gente tinha discutido, a gente conseguiu trazer uma introdução muito interessante, né? De trazer um pouco essa saúde pública. Uhum. E eu acho que considerar a política pública de saúde, população LGBT e o deficiente está intimamente ligado. Porque a gente sabe como que a nossa política pública está inserida, né? Sim. Então, é um debate que a gente vai fazendo, eu acho que é um projeto do Departamento de Medicina, não é isso? Sim, é de um núcleo, na verdade, que tem lá. Eles trabalham muito sobre a perspectiva interdisciplinar. E é um núcleo de investigação das subjetividades contemporâneas mesmo. Então, nós temos, por exemplo, alunos do direito, alunos das artes cênicas, professores da museologia, professores da medicina. Mas ele está inserido no departamento de medicina e está gerando uma discussão aí bem interessante. Se faz essa construção coletiva com outros profissionais que trazem contribuições, né, diversas. E o NEI também tem essa experiência, né, que nós, como monitores do NEI, estamos em várias áreas, né? Educação física, engenharia, sim, letras, serviço social e outros cursos. E a gente consegue trazer isso um pouco para nosso espaço de formação, né? Enquanto graduação. Que aí, quando a gente estava naqueles espaços de produzir um evento, de estar no nosso café também, de como a gente consegue discutir um pouco, né? Como que é a nossa visão dentro da sala de aula, de às vezes esse assunto ser um pouco silenciado, e quando a gente começa a trazer esse debate pelo que a gente vai construindo junto com o Ney, né? E a gente vai se refletindo, trazendo isso mais para a nossa prática profissional. Isso é muito importante. Eu acho que, Ana, falando um pouco sobre essa questão da totalidade, isso é mais presente ainda com deficiente. Essa acho que, pelo que tem pessoas muito importantes, assim, a Leandrinha é uma, sim, uma mulher trans que tem um trabalho muito interessante na militância LGBT, né? E aí é se pensar como é se colocar dessas minorias, né, da sociabilidade, né? E de como que é mais complexo ainda estar inserido dentro da militância e ser uma pessoa com deficiência, né? Sim, e é muito interessante, inclusive, o trabalho que ela faz, né? Que ela vai ser até pré-candidata, ela é pré-candidata a deputada agora. E, realmente, a gente tem que trabalhar a pessoa com deficiência como um indivíduo, que ele vai ter suas particularidades, e a gente vai avaliar isso. A gente não pode querer que ele corresponda aos preconceitos e às previsões dele que a gente tem. Então, a gente acho que está na hora da gente começar a ouvir e trabalhar com o que o deficiente, que a pessoa com deficiência tem a nos dizer também sobre ela, sobre a imagem dela, sobre o que ela é. Sim, daí essa integração também com outros projetos de extensão. Também eu queria fazer um link aqui com o projeto Vidas, que está sendo construído aqui de uma forma coletiva, de uma forma muito legal, que é aqui do Departamento de Comunicação, integrado com o Departamento da Educação, né, lá do ICHS, que tem uma programação para 19 de junho, que vai trazer Duda Salaberti para estar nesse espaço. E Fred Amorim também, que vai estar fazendo que eles vão estar fazendo uma mesa bem interessante. E aí se tem essas integrações com as extensões, né? E o PID está fazendo essa integração. É, eu acho que a proposta do PID, né? Acho que a Adriene e a Ana pode falar um pouco pra gente, né? A gente que está ocupando esse espaço de estar desenvolvendo esses projetos, né? Eu aqui com inclusão, concluindo histórias, a Ana com inclusão em tela, a Carla eu com o ciclo de palestras, exposições de arte e cultura que a gente está se organizando juntos. É fazer essa integração mesmo, né? É poder trabalhar junto, é poder se apoiar junto e a gente poder fazer esse debate da inclusão social também. Que aí é um debate que a gente pode se pensar também, né? Como que é essa inclusão social dentro da universidade, né? Eu acho que é um debate muito importante. É, quando você fala de inclusão social, eu acho que quando a gente fala de inclusão, né? A gente tem que entender um pouquinho mais do que só na educação, né? Sim. Então, eu acho que o termo inclusão social, ele consegue, se me corrija se eu estiver errada, né? Ele consegue abarcar um pouco mais, né? Várias áreas da vida da gente. E esse projeto teve essa proposta mesmo, né? Embora ele tenha um foco né? Ele parte da universidade e tem um foco bem educativo, né? Não vou dizer nem escolar, educativo mesmo, né? A proposta era de trabalhar uma questão mais ampla, né? Então, incluindo histórias é o carro-chefe dessa perspectiva mais ampla, né? De trabalhar temas além da pessoa com deficiência, das deficiências. Os ciclos de palestra e o Inclusão em Tela tem um foco maior na pessoa com deficiência, mas as discussões extrapolam, porque essa visão que a Ana traz da totalidade, né, do sujeito, do indivíduo, né, e as exposições que vão acontecer ainda também partem disso para mostrar mesmo. Eu acho que a proposta é, né, de mostrar que as pessoas com deficiência são capazes, né, a ideia de inválido, de incapaz, a gente tem que deixar de lado, né, então tem pessoas com deficiência indo para militância, né? E são militantes indo para a política, produzindo arte, produzindo coisas, né? Então, assim, mostrar que elas estão presentes na nossa sociedade, estão junto com a gente e produzem tanto quanto a gente, ou até mais do que a gente, né? Produzem num sentido muito mais amplo, é uma das propostas desse. E formar, né? Eu acho que a ideia de tudo isso é uma questão bem formativa, educativa mesmo, né? Sim, então gente, hoje teve esse espaço muito acolhedor, né, pra gente discutir a educação inclusiva, pra discutir a inclusão social, a totalidade da pessoa com deficiência, trazer as nossas experiências e eu queria deixar essa reflexão mesmo, né, pra que a gente enquanto comunidade acadêmica e que ocupa o espaço de Mariana Ouro Preto, se pensar também como que é essa inclusão e essa educação inclusiva no território de Mariana, né? Como que é essa educação inclusiva dentro das escolas de ensino primário de Mariana e de Ouro Preto. Que a gente ocupe mais esse espaço. E é importante salientar também que a gente está trazendo um pouco do Incluindo Histórias. Estamos organizando algumas propostas para serem feitas dentro da universidade e fora da universidade. E a gente espera que vocês estejam com a gente dentro dessa construção coletiva. E a gente encerra o programa de hoje. Ah! Passou tão rápido. Passou muito rápido. E eu agradeço muito, assim, a gente ter ocupado esse espaço hoje, nessa manhã, né? Esse programa vai à tarde, mas a gente grava de manhã, assim, com muito carinho, com o coração quente, para que vocês recebam com muito carinho. E queria dedicar esse programa à Carol. A Carol, gente, que tá aqui com a gente. A Carol é a nossa secretária, né? Do Ney. Nossa amada. Sim, e que constrói esse projeto e essa construção faz parte do trabalho dela também. Ela está aqui com a gente. E dedicar toda a equipe do Ney, todos os alunos, Toda a comunidade acadêmica, a comunidade Mariana e Ouro Preto. Os tios que estão lá trabalhando agora. Intérpretes de Libras que estão com a gente sempre. E eu queria deixar um espaço para vocês também fazerem um agradecimento, deixar dedicar esse momento a alguém. Então, queria agradecer a possibilidade de discutir esse tema aqui, porque realmente a inclusão ela é uma composição de ideias, uma composição de discussões. E dedicar o pessoal do Enem, né? Porque a inclusão é um trabalho coletivo e isso reflete muito lá dentro. O pessoal é bem legal, sempre disposto a ajudar, sempre disposto a trabalhar ali e fazer essa composição junto e fazer esse trabalho acontecer. Eu fico até emocionada. Eu fico muito feliz com esse programa. Eu ouvi as outras edições e te parabenizo. Obrigada. E toda a equipe aqui também que está junto com você. De dar orgulho mesmo, assim. Por isso que eu falo que eu fico emocionada. Eu queria dedicar, assim, né, que esse programa chegue com toda a sua energia ao nosso companheiro Jorge, que o ano passado nos deixou. De maneira muito súbita, mas que está todos os dias com a gente lá. E toda a equipe do Ney, que como a Ana disse, que é maravilhosa e que está curtindo esse projeto também junto com a gente. E mandar uma gratidão para todos vocês. E um ponto também que eu esqueci de falar, que é um ponto importante, dedicar as pessoas com deficiência dentro da nossa universidade, Sim. com na certeza. Cidade, que estão na luta aí todos os dias e que são, na verdade, as pessoas que realmente estão ali, né? Sim. Também agradecer a equipe da Plural, o Matheus, que é o coordenador artístico, que está com a gente também sempre aqui nesses espaços. Até 15 dias, depois voltamos, né? Sim. Não vou falar a temática, porque a gente gosta de deixar mais assim na surpresa. Mas a gente se encontra daqui 15 dias, gente. Um beijo, até mais. Tchau. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir o Incluindo Histórias. Tchau.